Oi! Tudo bem? Desculpa eu não te atender agora, mas é que eu tô tentando pegar uma carona pra voltar pra casa, mas tá difícil. Nenhum dos meus amigos aqui quer parar. Mas tudo bem, daqui a pouco eu chego e te ligo. Ah, não esquece de deixar o recado após o sinal, pra eu saber que é você, hein?